Portanto, prossiga seu táxi via Taxway Mike Quebec, reporte para o cruzamento no sétimo. Torres Salvador, boa tarde, eu tenho 3804, final, baixada e checada. 3804, boa tarde, tem autorizado pouso, pisto no zero, vento uma centena no 8 nós, ajuste no 0, 1 no 5. Livre pouso, 1 no 0, TAM 3804. Está passando agora, senhor, está mais de 0 para uma função. Gente, não estou ainda recebendo o seu modo Charlie, Alfa Tango Tango. Eu vou fazer o que agora está acontecendo. Bravo Delta, autorizado cruzamento 1735, destino ao Pátio 5, estacionado em frequência. Alfa Tango Tango possível, informe sua estimada de pouso. Estimando 1645, copiado. Sigo, Alfa Tango Tango. São 3804 no solo, 57, 121 nesse mandato livrar. 1219 livrado, são 3804. Solo Salvador, são 3104, livrado pista. 3804, no táxi de Alfa, Juliette, portão 01. Que é Alfa Juliette para o 01, são 3804. Gol 1600, tráfego 11 horas, 1 ou 2 milhas, rumo sudoeste, Charlie 402, nível 100. Posso ficar para Palima, quando possível, informe seu estimado de pouso. Ciente, posso ficar para Palima. Voo 1600, tráfego superado, desça pro nível de voo 050. Informação, Mike. 754, Campina Grande, 390, voz de copo. Aguarda, gol 754. Bruno 754, Campina Grande, 390, voz de copo. Copia. Pina Grande, 390, Piano Piso 1-0, decola da pista 1-0, primeira curva à direita, posição primeira curva à esquerda, saída PUCA, transição ZIPAR, controle 1208, 345420. Autorizado Campina Grande, nível 390, via Piso 1-0, decola da 1-0, curva esquerda, saída PUCA, ZIPAR, controle 1208 e transponder 5420, gol 1754. 1754, atendimento correto, mas falando para posicionamento. Gente, 4089 para Vitória, autorizado 360 via Upwisk 50, Upwisk 50, decola 1-0, primeira curva direita, saída da El, Leda, após Eudes, controle 1208, transponder 5404. 5404, transponder. Azul 489, procedimento correto, posto pronto para posicionamento. Voo no 697, ação de indicação, autorizada chegada a Bonfim, desse nível de voo 070. Voo no 600, desça para 2000 pés, ajuste no 015. 2000, 1.500, 600. Pode dar uma foto. Para Aracaju, autorizado 230, decola da 10, primeira curva à esquerda, saída Puca, Jamo, pós Jamo, direto Aracaju. Controle 1208 e transponder 5421. Autorizado 230 para Aracaju, saída Puca, Jamo, Aracaju. Após decolagem de 10, curva esquerda, controle 2028, 5428, transponder. Boa noite, 06. Boa noite, 06, transponder 5421. Frequência do controle 1208. 5421, controle 208. Boa noite, 06. Planejamento correto, postando para pressionamento. Chamará para pressionamento. 4, desça para 3000 pés, ajuste no 015. 1-0-1-5-9-2-4. Acho que a Juliette voou, prossiga. Chefe Jet Golf para o Rio, autorizado 280, via UPS 1-0, decola da 1-7, primeira curva direita, saída da El, Leda, após Leda Bridge, controle 1-208, transponder 5403, Oscar Jet Golf. Torre 1-8-9-5, saída da El, após da El Leda, após Leda Bridge. Presidente do grupo, corregimento correto, confie pessoas a bordo. 3283, reduce your speed to 20 knots. A torre 1-1-8-9-5, Oscar Juliette Group. Oitação de indicação, autorizar a chegada à mar e desça para o nível de voo 080. 080, são contra o sistema, está sendo zero, Eco, uniforme, Delta, Eco, Sierra. Patarão estabilizado, 600. 1-0-0 da Gol. Gol 1600, chame torre 1-1-8-9-5. 1895-600. Salvador, boa, o 600 da Gol estabilizou, baixou e secou. Olha, 600, boa, aguarde contato visual, vento 1 centena 189, ajuste no 0 no 5, número 1 para pouso. Confirmando uma centena com 1 no 8. Correto. 18. Falei, uma centena com 18, 9, o ajuste 1015. Ok, 600. Gol 1328, número 3, número 4 na aproximação, reduza para 2209. 2209, reduzindo agora 328. Gol no 924, desça para 2000 pés, ajuste 10 no 5, autorizado a sinal ILSX, foi reposto estabilizado. Autorizado 2. Nível 5447 para Serra 9000 Bravo com 1000, 200, aguarde 4. Agora, qual é a saída prevista para o Momo? Saída Momo. Tá, 3283, vector for space, turn left, head 015. Para Serra 9000 Bravo Romeo, 200.4. 5447 para Serra 9000 Bravo Romeo, autorizado 200. Decolada 10, primeira curva esquerda, saída Momo, após o Ilapa. Após conforme rota do plano. Controle 1208 e transponder 5431. Transponder 5431 e controle 1208. Autorizado 200 para Serra 9000 Bravo Romeo. Decolada 10 após a colagem com a esquerda, saída Momo. Elapa 208 controle, 3541 transponder 35447. 5431, transponder, copiou? Vou no 328, desce para 4000 pés, ajuste no 0 no 5. 4615, vou no 328, obrigado. Vou no 697, desça para 2000 pés, ajusta no 0 no 5. 2015, vou no 697. Romeu, protocópio. Salvador, Salvador, 510, Nicola da 17, com Proa Sul, sobrevoo Proa Sul e paralela, acione 01 no 5, Juliette Romeu. No 4 para prosseguir no táxi, 121 no decimal 9. Ciente para acionamento táxi, chame torre 118 decimal 95. 924, chame torre 1-1-8-9-5. 118-95, 92. Paulo Salvador, é o TAN 3805, tem essa informação, Mike, confere a premissa do Guarulhos? Oceano é 6315, sente, aguarde. Sun 3283, turn right, head 055. Turn 3283, intercept on localized course, report stop. Roger, right turn heading 055, join localized. Autorizado o táxi, reporte para ingresso, pista no 7, Oscar Juliette Golf. Passando a identificação, autorizada a chegada a AMAN, disponível de voo 050. 6315, mantém o perfil da chegada, número 4 na aproximação. Pro de Salvador, Oceané, 6141. Ingresso na Juliette, portão 10. Portão 10, gol da 600. 060, paciente da Mike, informa que perdeu o contato com o centro Recife. Gente, o Oceano é 6141. Gol 1328, reduz a velocidade para 1990 nós. 790, gol 1328. Sun 3283, Word, distance 2000 feet, inclinate 1015. Gol no 697, chame torre 1 no 895. 695, gol no 328, vetoração para sequenciamento, mantenha presente proa. Mantenha proa, gol no 328. Mike Juliette, Romeu, fique atento à passagem do tráfego na curta final, pista no 0737, aposta autorizada da aerocolagem 1 Pro Sul, vento 090 graus, o número 12 é nosso. Observe a aeronave da Gol que irá passar sua retaguarda por ele, equipe de solo, que após a passagem da mesma está autorizado de puxa acionar reposte táxi azul 4089. Mil pés, ajusta no 015, reduz a velocidade para 1970 nós. 1970 nós, 3000 bolas, 3000. Vou autorizar o ingresso pista no 7, aporte alinhado, pronto para decolagem. Pode repassar, agora 322. Vou livrar direito no 21 no décimo 9. Direito no 21 no 9, 9, 9, 4. Mike, Juliette, Romeu, decola no 8, controle 120, décimo 8. 120, décimo 8, 0, grato, está regressando. É. Salvador, muito boa tarde, é o papapá, Mike Juliette Romeu. Mike Juliette Romeu, prossiga. Decolou da 97, comprou azul. Mantém a linha do litoral até a Costa Azul. Gente, Mike Juliette Romeu, mantendo as condições visuais. Onde irá fazer o sobrevoo? Costa Azul e Pituba, senhora. Gente, Mike Juliette Romeu. Tan 3283, chame torre 1895. Tan 3283, continue approach, report chart, finally the gear down and locked. Wind 100 degrees, 16 knot. Altimeter Sierra 1015. Pés ajusta no 015, autorizada final ILS foi repostabilizado. Desenho 1015, repostável na IDF, igual no 322. 61141, reduz a velocidade para 2109. Reduzir 2109, 141. Anexe aí, o Gono 322, 7 mesmo para a dona. Gono 328, cliente, aguarde para a transferência. O número 97 no solo, os 21 no livrar direito, chama o solo 121 no decimal 9. Direito 21. Aguarde para decolar, Juliette Wolf. Solo Salvador, boa tarde, Gol 97 está livrando. Gol 97, táxi de Alfa, reportando da Juliette. Alfa, reportando Juliette, Gol 97. Solo é o 3547, está pronto para o curso de posicionamento. Pátio 3, sempre puxa acionar, reporte táxi, 3547. Chanel 61141, vetoração para interceptar o curso localizador. Curve à esquerda, proa 210. Aguarde o novo vetor para interceptar. Afirmo, esquerda 210. Senhorita, poderia dar um limite pra gente? Chanel 61141, limite 120 de Simbra. 120 de Simbra, grato. 118 decimal 95, quem negar 120 no 5, boa viagem. Irá prosseguir para o ponto de espera da 1-0 após a passagem da mesma autorizada ingresso na Juliette, portão 09. Ok, então após o azul, livre ingresso na Juliette para o 9, bom, 9 da. Toma boa, o Tan 32, também informação mais autorização Fortaleza. Tan 32, 16, Fortaleza, 370, aguarde o cofre. Guarda. 1-0-5. 1-0-5, Oceané 6141. Oceané 6141, curva esquerda para o 195. Esquerda 195, permanece limite? Limite e curso localizador. Limite ao curso localizador, grato. Eu? Now ground, which one is small niner? 219. Controle de Salvador, autoriza nessa pro Oceané descer até 2000 pés? Oscar Juliette Golf, decola 23, controle 120, décimo 8. Rota 208, Golf. Voo 328, pista livre autorizado, pouso, vento 010 graus no 4 baixo. Pouso 90, voo 328. E Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa vai reportar antes da Juliette, a 323. Juliette Golf, contato radar, saída da El, submantém nível de voo 280. Submantém 280, Golf. Mike, autorização. Galeão 380. 3193, Galeão 380, número 2, cópia, aguarde. 1 no 697, irá seguir.